meu bem cortado em flores, por ordem de meus tristes e maus fados, deixai-me descansar com meus cuidados nesta inquietação dos meus amores. Deixai-me descansar com meus cuidados nesta inquietação dos meus amores. Basta-me um mal presente e os temores dos sucessos que espero infortunado, sem que venham de novo bens passados afrontar meu repouso com suas dores, sem que venham de novo bens passados afrontar meu repouso com suas dores. Perdi numa hora tudo quanto em termos tão vagarosos e largos alcancei. Deixei, pois, lembranças desta glória. Deixei, pois, lembranças desta glória. Se acaba a vida nestes erros, porque neles com o meu mal acabarei, porque neles com o meu mal acabarei. Mil vidas não, só do